É, muda de canal aí, mano. É, mano, ixi, aí, eu vou de bode, outro dia. Tela é um problema. Ah, sem futuro, eu também vou de bode também, mano. Não fica impresso nessa porra. Pode crer. O brilho da lua me convida pra rua, aí. Tô inspirado, vou tirar mó barato. TV é sem futuro, tô a pampa de ficar em casa. Aí bandido, a temporada é de caça. O Niggas ligou, tem a Wii na Bela Vista. Várias delas e o motel tá na lista. Quem conhece a vida louca, jamais esquece. Cadê meu celular? Vou ligar o Afro-X. Qual é mesmo o número daquele maluco? São tantos na memória que fico confuso. Mas se pã, aquela mina ainda vai me ligar. Espera aí, resolvi, não tô podendo esperar. Alô, quem tá falando? É o Dexter, mano. Qual é a cena, irmão? Nossa cara dá um peão. Mas aí, diz pra mim, onde você tá, ladrão? Tô em frente da goma, acabei de chegar. Só vou mudar o naipe e me jogar. Faz um 10, já tô colando. Faz o seguinte, liga os outros manos. Tá pela ordem, vou ficar por aqui. Mas aí, não embaça pra subir. Pensa, dona Neuza, tô em casa. Só vou fazer um tempo e vou numa balada. Sintonizei o rádio, 105 é a cara. Esse é da antiga, truta, coisa rara. Puxa de responsa, perfume importado. Uma de couro, pulou, vai invocado. Olhei no espelho, tô na picadilha. Paguei grandão, de moletom da Adidas. Ih, ligação outra vez. Quem será que é? Homem ou mulher? Seja quem for, vou dar perdido, né? Intuição é foda na linha do Nicrenca. Amor, vou pro show com o tribunal, não esquenta. Fita dominada, hora de se mandar. Conheço minha nega, ela pode embaçar. Se ela se invocar, põe tudo a perder. Por nada eu perco essa noite dele. Quem ama liberdade, vem comigo no refrão. É, prazer Afro-X, a noite só tá no começo. Falou, falou, vou nessa. Quem ama liberdade, faz castelo de ladrão. Aí, se você gostou, mano, muito obrigado. Quem ama liberdade, vem comigo no refrão. 509, os preto louco do ABC. Quem ama liberdade, faz castelo de ladrão. Demorou, demorou, ei vagabundo, vamos que vamos, demorou. O caramba tá brilhando, tá da hora. Sou no controle, tô saindo fora. Disqueteira, bate redondo o som. MV Bill, traficando informação. Uma curtição, sigo meu destino. Ouço minha mãe, tá com Deus, menino. Dexter, desculpa se eu demorei. Tô na fita, já cheguei. Já liguei os parceiros, tão esperando. Direto pro centro, vamos que vamos. Rua Oneda, sentido Planalto, no farol. Vai, vai, vai, vai, maluco, assalto. Um playboyzinho, cheio de marra. Perdeu sua caranga importada. Na neblina do ABC é assim. Vacilou o couro come, é o fim. Maluco, vai vendo aí do lado. Se liga só nas pretas do palio. Troca de olhares, um tchauzinho. Firmeza aí, até mandar um beijinho. Várias rainhas na periferia. As vacas da TV, só pornografia. Tô legal, minha cara é a favela. Zé Povinho morre de inveja. Esquema da hora, mó rolê. Por nada eu perco essa noite de. Quem ama liberdade, vem comigo no refrão. Quem ama liberdade, faz castelo de ladrão. Quem ama liberdade, vem comigo no refrão. Quem ama liberdade, faz castelo de ladrão. Thank you. dois, três, dez minutinhos pela Via Anchieta. É rapidinho, já colamos no ponte, horário marcado. O bed demorou de praxe atrasado. Se pá o mano levou uma geral, o fragante tá na mente. Normal, dois toques, de farol alto é o morro. Descendo o asfalto de Opala 92, sonzeira no talo. Trilha Racionais, mas não é pra embalo. Salve, rapa, desculpe a demora. A cena foi foda, tô rindo até agora. Eu tava no pinhão com meu truta Marcão. Deixei ele na goma e saí a milhão. O mano é casado, vixe, mó B.O. A dona da pensão não teve dó. Seu cachorro, onde cê tava até agora? Falou Marcão, tô saindo fora. Fazer o que? O rolê continua. Guiado por Deus e o brilho da lua. Preta ou loira, fica a sua escolha. Rostinho bonito, mó sem vergonha. Anda aí a convite ao ladrão. Quer ver cara, não vê coração. Camisinha pra sair com as vagabunda. Acelera o carango, põe a segunda. Errar é humano, meu cérebro é falho. Se eu não me engano, é as pretas do palio. Dei um alerta, as mina encostou. Aí truta, o cavalo marchou. Se morder a isca, vou arrastar. Abri a porta, desci, vou até lá. Prazer, Afroex, qual sua graça? Oi, tudo bem? Meu nome é Márcia. Aí, vamos acordar, é hora da contagem, ladrão. Ô, chefe, ô. 164953, aí. 157858.